Já faz três noites que pro norte relampeia, asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu o ave, já voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu o ave, já voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alegrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. Rios correndo, as cachoeiras tão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E a asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. E a asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre. Sentindo a chuva, me recordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalhar meus planos, quer que ai, ó seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalhar meus planos, é que ai, ó seu vigário, vou casar no fim do ano.